Vamos botar sentimento, Marlos Lira. Rasta essa gaita preta pros vaqueiros vêm arrastar o chifre no chão. Dá no boi, meu vaqueiro. Se por acaso eu chorar, não é pra te chatear. Só quero desabafar a dor de uma ilusão, de quem dei tanta alegria e já fiz feliz um dia. Hoje canto em poesia toda sua ingratidão. Vaqueiro que é vaqueiro nunca corre sem a cela, vamos embora. Pau da muleira, meu vaqueiro é. Tá no calcanhar que esporo é passado, meus meninos, vamos embora. Acaso eu chorar, não é pra te chatear. Só quero desabafar a dor de uma ilusão, de quem dei tanta alegria, que já fiz feliz um dia. Hoje canto em poesia toda sua ingratidão. Dizem que homem não chora, isso depende da hora. É quando se for embora a sua grande paixão. A gente tenta esconder, mas sentiu o peito doer e as lágrimas descer, feito um menino chorando. Quando escuta outro pé, corre pra saber quem é. Pensa ser sua mulher, já chegando no portão. Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada e vê que não valeu nada, orgulho e opinião. Menino, meu vaqueiro é apaixonado, na bexiga do modo coisa linda.